3520, decolada de 25, chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, seja. Good evening, Argentina 1910, gate 11 to Buenos Aires, with possible. Argentina 1911, bom dia. Stand by, copy, prepare, Sanvo 1, departure. Roger, Universal copy, and Sanvo 1. Afirmaria, Sierra Alpha November Victor Oscar 1. Roger, Sanvo 1, departure, 1910, stand by for copy. Voo no 173, após 1.47, 4 horas, saltando ocasião, para cá. Vou voltar a nível de voo 370, sai da PUCA. Positivo para o 370, 3520. O táxi até o ponto de espera da pista na zero, via parte 1 da táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na zero, no 5. Passe após a próxima entrada, 10, 1, 3, 1, 6, autorizado de desvios, após desvios, a dona, reporte personalizada. O senhor 38 meia solicita descer direto para 2 desvios em instruções. Sim, o senhor 38 meia. Para 2.000 pés, sem restrições, 3.8.6. 3.8.6 foi autorizado, 2.000 pés, sem restrições, o ajuste no 0.5. 102.105, 3.8.6. 4.0.0, take off runway 1.0 with right turn, Sanvo 1 departure, Leda, then Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Skulk 5264, Salvador Departure 120.8. Roger, we're here to Ezeiza via upper Zulu 44, then Brisbanewood. Sanvo 1 departure, dinner and W. Flight level 400, Skulk 5262, and departure frequency 1.0.8, runway use 10. Ignition 1911, Skulk 5264, Sanvo 1, Leda, Doclo. Leda, Doclo, guys, number 1, and 5262. 64, sir. Ignition 1911, read back to correct, gate 11, call me to push back and start up. Call you back for push. Bom, 1.73, autorizado, alinhar e decolar, pista 1.0, vento 1.80 graus no 3 nós. A linha decola para 10, vou... Plantão 3520, chame centro Recife, na frequência 125.45, alterno 126.85. 2545, 2685, bom dia. Está 38 no meio, completinado o procedimento da SXOI, chame a torre na frequência 118.95. Bom dia, continua a aproximação, acho que está livre. Ajuste na 015. 015, aguardando, está 3-0-6. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 8, 0 graus no 5 norte. Pouso no pista no 0, tá 3, 8, 6. 1173, decolado as 3, 2, chama o controle, 120, décimo 8, morro. 208, boa. Bom dia, voo 1173, contato radar na decolagem, se prepara nível de voo 360, seleção, voo 1, após 2000 pés, autorizado líder. No perfil 360, após 2000 pés, autorizado líder, 1173. Sou restaurador aqui, Oceaner Alfa Vitor Bravo, encerrando o teste de motores, obrigado e um bom dia. Oceaner Alfa Vitor Bravo, frequência livre, bom dia. Obrigado. Sala 3816, sala 35, na minha escuta, liberando a direita. Autorizado, baixo de Alfa, Juliette, portão na zero. Alfa, Juliette no zero, tá 38 no meio. Ignition 19-11-11, stand by after Airbus parking gate 10, okay? Roger, stand by for Airbus parking 2, chama o centro Recife na frequência 128.35, autônomo 251. 2835251, boa. Paulo, bom dia, é o Xané, Oscar November Oscar. Oscar November Alfa, bom dia, prossiga. Oscar November Oscar para reboque da remota 12 para o pátio 1, posição 9. Oscar November Oscar, aguarde. Ciente, na guarda. Agora, 1-1-1-1. Engine 1911, clear to push back in the setup, come back to taxi. Roger, we'll put that 1911. 1911, radio test. Argentina 1911, approved taxi to holding point runway 10 via apron 1, taxi India. At the holding point, report ready for takeoff, QNH 1015. Yes, to holding point runway 10 via apron 1, then India, in holding point, so call you back and 1015. Do you copy for us, you know, 1911? Roger. Argentina 1911, Salvador Tower. Argentina 1911. Argentina 1911, report ready on holding point runway 10 on this frequency. Okay, report you, call you back on holding point 10 when we are ready. The 1911. Chama no término. Chamará o término. Oscar Nova Iberosca. Argentina 1911, clear the lineup and take off runway 10, wind 180 degrees, 15 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, airborne at 50, contact Salvador departure control 120.8. 120.8, thank you, bye. Salvador departure, good evening, Argentina 1911, crossing 3000, coming at 2400. Argentina 1911, radar contact on departure, classified level 400 via Sambo 1 departure. Classified 400 via Sambo 1 departure 1911. Autorizado, Galeão, via UPSURU 44, após conforme rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Sambo 1, Leda Dótulo. Aciona 5274, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, APSURU 44, decola da pista 10, curva à direita. Decola na Sambo 1, transição Buffalo. Aciona 5274 e chama controle 120, decimal 8, o voo 1561. 1561, procedimento correto. Empate 3, reporte para o pista e funcionamento. Vai aportar o 1561. Salvador Argentina 1911, will be possible to fly direct to Doclo position. Argentina 1911, you clear to fly Leda intersection, stand by for Doclo position. Roger, standing by. Oscar November Oscar, bom dia, frequência livre. Frequency 128.35, backup 125.1. Autorizado, Chim Taxi, Honda 5-6. Já, para o Taxi, bom, 5-0-1, a saída vai ser para qual taxi? Honda 5-6-1 irá ingressar na Índia para o ponto de espera. Será Índia mesmo, ok. Salvador, um dia gol 1811, ele dá gol, autorização para Porto Alegre. Gol no 811, autorizado, Porto Alegre, via Prisulo 21, na rota do plano, nível 340. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor 1 Elefa, ação no transponder. Corrigindo, Arbor 1 Elefa, após Elefa voa direto Nitibu, então intercepta a aerovia. A cena do transponder 5401, no controle de Salvador, pere 120, décima 8. Gol 1811, é atualizado para Porto Alegre, 340, decolando da 10, começando na Arbor 1, né? É, 5401, controle 120, é 8. No 1811, correto, chega pronto, tiver estrelamento. Thank you. Salvador, gol 1561. Prossiga. 1561, com 112 a bordo, 3 horas e 15, Altena Confins para o táxi. Gol 1561, autorizado o táxi via Pátio 3, Pátio 1, no Índia, com espera, reporte pronto, ajuste ao altímetro 1015. Pátio 3, Pátio 1, no Índia, vai reportar para o ponto de cara 610, ajustado no 015, gol 1561. Pronto, ponto de espera da pista 1-0. Luna 561, autorizado aliás, decolado pista 1-0, vento 1-0 graus, Luna 59. Centro de condições, ele decola pista 1-0, gol no 561. Confirme o vento, por favor. 1-80 graus, Luna 59. 180-15, gol no 561. Autorizado de peticionamento, chame para o táxi, gol 1819. Uma 561, decolou 08, chame o controle de Salvador no 20.8. 208, bom dia, 561. Controle, Bono 561. Bono 561, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, sua redução, voo 1, autorizado voo direto Leda. Direto Leda, salvo 1, sobe para 360, voo 1561. Obrigado. Salvador. Então, Salvador, eu vou 1811. Pronto, o táxi com 94 a bordo. 5 horas e 40 ao terra, tá bom? O PAB ou o 1811? Apenas 94? Confirme. Confirme, 94. 1811, autorizado táxi via Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste o altímetro no 095. Salvador, é o gol 1161, autorização para Guarulhos, gente da Informação Foca. Gol 1161, autorizado Guarulhos, via Pesuru 10 Taubaté, nível de voo 360. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída São Vuno, Olê da Morte. Acerando o transponder 50, corrigindo 5403, o controle Salvador opera em 120.8. Sim, está autorizado o 360 para Guarulhos, vira Upsilon 10, Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída Sanvo 1, Leda, Mótiva. 5403 transponder, 208 controle, o voo 1161. Gol 1161, correto, chama para o pushback sanamento. Chama para o pushback sanamento, gol 1161. O gol 1811 autorizado, linha decolada zona 0, vento 190 graus, zona 59. Autorizada, linha decolada 10, gol 1811. Bom dia, é o SAN 3601 com a Golf, na 05. SAN 3601, aguarde de copo, prepare São Vuno, Leda Mótiva. São Vuno, Leda Mótiva. Sou Salvador, Chanel, Cateave, Bravo. Prossiga. É, Oscar Charlie Bravo, bom dia, para reboque da posição 13, para a posição 13 do pátio 1. Na remota 13 para a posição 03? Positivo, remota 13 para a posição 13 do pátio principal. Aguarde. Oscar Charlie Bravo aguardando. No 811, decolou aos 17, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 08, obrigado, bom dia. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, sai da Arbor 1, autorizado voar na Proje Elefa. Arbor 1, 340, Proje Elefa, possibilidade de coordenar o nível 400 para gente? Gente, aguarde a autorização do Centro Recife, o gol no 81. 81. 1-8-1, autorizado nível final 400, submantenha. 400, autorizado, grato. T3601, pronto, cópia? Pronto, 3601. T3601, autorizado São Paulo, Congonhas, via Pizuru 10 pro Barba, após falta do plano. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Na saída, São 1, Olê da Mótico. Acionando o transponder 5405, controle instalador, opera em 120, decimal 8. Autorizado nível 360, São Paulo, via rota do plano, primeira via Pizuru 10 pro Barba. Decolarão 10, curva direita, Sango 1, Lê da Mótima. Transponder 5405, controle 1208. T3601, chama pra onde estiver aqui, na mesa? Chama na 3601. Pro 1811, chame Centro Recife na frequência 1288, alterno no 260. 288-260, obrigado, bom dia. Salvador, gol 961, posição 8, para pushback e acionamento. Gol 1-1-1, autorizado de pushback e acionamento, chama para o táxi. Autorizado de uma táxi, 1-1-1. Oscar Charlie Bravo, é o solo? Oscar Charlie Bravo, na fila do solo. Corrigindo, é a torre. O Oscar Charlie Bravo aguarde para o início do reboque, devido prosseguir para a posição 03, já que aguardar o pushback das duas aeronaves, não irá preterir os tráfegos, ok? Ok, eu acho que o Charlie Bravo se entra aguardando.